Xuxa. E bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior, terra de gente bonita, que tem o seu valor. Com a gente não tem besteira, a gente bota é na pressão. Se tem forró de festa, te aumenta o som do paredão. Vem, fique à vontade, aqui é o interior, terra de gente bonita, que tem o seu valor. A gente não tem besteira, a gente bota é na pressão. Se tem forró de festa, te aumenta o som do paredão. A galera do interior, respeita meu povo que veio da nossa galera do interior. E bora tomar uma, e bora beber, bora galera do interior. A galera do interior, respeita meu povo que veio da roça. Oi! Bem-vindo, fique à vontade, isso aqui é o interior. Vou terra de gente bonita, que tem o seu valor. Pra gente não tem besteira, a gente bota na pressão. Se tem forró de verdade, aumenta o som do paredão. Bem-vindo, fique à vontade, isso aqui é o interior. Terra de gente bonita, que tem o seu valor. Pra gente não tem besteira, a gente bota na pressão. Se tem forró de verdade, aumenta o som no paredão. A galera do interior. E bora beber, bora galera do interior. É, bora beber uma. E bora beber, bora galera do interior. Isso é retirar meu povo que veio da nossa galera do interior. E bora, bora beber, bora. Puxa nele. Sucesso. Já vamos relembrar aqueles solinhos de escaradinho. Essas músicas aqui eu gosto. Vamos lá, Jal. Puxa, né?